as lutas e ainda sou seu filho. Que não importa onde passe, o que passe, tu estás comigo. Todos podem me deixar desamparar, tu és o meu amigo. Tendo tudo muito pouco, tua graça é o que eu preciso. Chamar e eu sofri sozinho. Mesmo assim, o teu perdão me resgatou, sentindo seu carinho. Pois eu sei que nada sou sem tua presença, tudo é tão vazio. Me abrace, guarde, cuide para sempre. Quero ser seu filho.